Agora vamos recordar três grandes nomes, três fantásticas músicas. Vamos começar por ouvir a Tonicha com o seu Passarinho Trigueiro. Depois vamos ficar com Luísa Basto, Sobre a Neve. E para terminar, sequência musical com a Maria Clara Corradinho Afadistado. Algarvo Minho, todos ouviram dançar. Em ligeireza não há ninguém que o igual. Dança bem à portuguesa e tem graça natural. Em ligeireza não há ninguém que o igual. Dança bem à portuguesa e tem graça natural. O Corridinho vai dançando até Lisboa. Andou sozinho para ir passeando à toa. O Corridinho vai dançando até Lisboa. Andou sozinho para ir passeando à toa. A moraria foi ouvir cantar o fado, gostou e desde esse dia fez-se assim afadistado. A moraria foi ouvir cantar o fado, gostou e desde esse dia fez-se assim afadistado.

Chegamos ao momento em que se vai fazer silêncio porque se vai cantar o fado. Vamos todos pegar na guitarra e vamos ouvir a Márcia Condensa com a música Fado das Caravelas. Depois vamos ficar com o Rodrigo, Nada é Pobre quando é Povo. E depois, para terminar a sequência de fados, vamos ficar com o Frei Armando da Câmara, Guitarra Oca. Musical. O fado

desafia. Uma guitarra de pinho com cinco cordas de arame, tocavas com tal jeitinho que era sempre um enxame de moças no seu caminho. Mas certo dia à tardinha, um grande de Portugal deu-lhe o recado que tinha. Usava laços de fita na doidada, um cabeleira que a tornava tão bonita. Eu não sei aqui contar o que depois aconteceu, talvez o conto levou. O fado logo aprendeu e anda sempre a cantar. Naquele instante, à vista daquela serenata, sem saber que ela bebia usa guitarra de prata, o Chico. É saudade, por ela venho cantar.

xixa para conservar o produto e exportar. Dá-se pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa para conservar o produto e exportar. Dá-se pacote para eu despachar. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa para conservar o produto e exportar. Dá-se pacote para eu despachar. Dá-se pacote para eu despachar. Dá-se pacote para eu despachar. Na música, na música portuguesa, portuguesa, o sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Agora vamos ficar com mais duas músicas e uma delas é uma grande encrenca. Vejam lá onde é que eu me fui meter com esta faixa de uma das músicas que vocês vão ouvir logo a seguir. Vamos começar por ouvir o Kim Barreiros, A Garagem da Vizinha. Até aqui tudo bem. Agora é que vão ser elas. É que a seguir vão entrar aqui no nosso programa Amigos do Vitó. E estes amigos do Vitó têm uma música um bocado estranha. Um deles, não sei quem é que é, tem uma música dedicada ao avô. E dizem que o avô é aquele homem que trabalha numa fundição de ferro. Por isso, não é bem ferreiro, nem metalúrgico. Mas, olha, a coisa melhor

Meu carro é velho e avariou. Abri o capô e tentei consertar. De cabeça baixa, olhei o motor. Veio um senhor para me ajudar. Não andava nem para a frente nem para trás. Tinha de ver o motor de arranque. Aos pouquinhos tentaram me ensinar. Eu com a mão na alavanca e era só empurrar. Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou. Ele disse: meta agora, sim senhor. A empurrá-lo, ele lá me ajudou. Eu com a mão na alavanca a empurrar, ele pegou. Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou. Ele disse: meta agora, sim senhor. A empurrá-lo, ele lá me ajudou. Eu com a mão na alavanca a empurrar, ele pegou. Olhei o motor, veio um senhor para me ajudar. Não andava nem para a frente nem para trás. Tinha de ver o motor de arranque. Aos pouquinhos tentaram me ensinar. Eu com a mão na alavanca e era só empurrar. Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou. Ele disse: meta agora, sim senhor. A empurrá-lo, ele lá me ajudou. Eu com a mão na alavanca a empurrar, ele pegou. Ele empurrou, ele empurrou, ele empurrou. Ele disse: meta agora, sim senhor. A empurrá-lo, ele lá me ajudou. Eu com a mão na alavanca a empurrar, ele pegou. Chegamos ao término de mais um Portugal Musical. Então, caso queiram fazer algum apelo, alguma retificação, dar alguma opinião, podem no fazer para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E será um prazer receber um e-mail da sua parte. Então, por hoje está tudo. Um bem-aja a todos, um bom resto de dia e até uma próxima, se Deus quiser.